Começa agora! No Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininhas! E dos cuecão! Yo-Yo, na Super Jovem! Sim, tá começando mais uma edição, senhoras e senhores, com muita alegria, estamos iniciando, colocando no ar esta bagaça, programa Yo-Yo! Alegria, diversão, entretenimento no seu final de semana, mas é claro, só pra quem ouve a Rádio Super Jovem, 35 anos, tudo o que você gosta de ouvir. Permitam-me apresentar, eu sou o Beto Garcia, comigo está ele já há 11 anos, Jorge Adriano Macedo. Boa tarde, Jorgeão. Prazer, Jorgeão. Muito prazer. Boa tarde pra vocês, excelente tarde de sabadão, não é sabadão. Sabadão. De sexta-feirão, né? Tá esperando sábado, é que a gente tem aquela... Sextou já. Eu tenho uma festinha amanhã que eu tô na ansiosidade, né? Mas assim, ó. Boa sexta, tudo de bom, chega. Kleber Aguiar. Uma ótima quinta-feira pra todos. Uma ótima quinta. Ótima sexta-feira. Os extremos, né? Os extremos, né? Uma ótima sexta-feira pra você que estão ligados com a gente, pra você, Beto Garcia, o Jorgão, o Guerreiro. É nóis, mais uma sexta aí. É nóis, Queiroz. Com este programa aqui. Isso, e quem está com a gente... Opa, não está aqui. Não tá mais com a gente. Pula pra cá. Pula. É o Guerreiro, tudo bem, Guerreiro? Salve, bom domingo pra todo mundo, tamo junto. Domingo vai ter a reprise, né? É, domingo tem a reprise. Se a gravação não pipocar. Em partes o Guerreiro tá certo. Às vezes tem. Tem no domingo, às vezes. Geralmente tem no domingão. Vamos aqui trazendo o pensamento da secretina. Vamos lá. O pensamento da secretina. Dizem que tudo que vai, volta. Acho que o meu dinheiro se perdeu pelo caminho. Cada dia uma secretária é diferente. É, né? Pelo menos gravado. Aliás, né? A secretária nova, eu falei pra ela esse dia, bom dia, ela perguntou por quê. Nossa. Hã? Oi, tudo bom? Olha... Crianças de hoje em dia ganham celular, tablet, videogame. Na minha época, ganhava um par de Havaianas e uma surra com o próprio presente. Verdade. Isso era. Olha só, condições pra namorar comigo. Querer e ter coragem. Tem um monte de seguidores nas redes sociais, mas passo sábado à noite em casa por falta de companhia. Verdade. Isso é a realidade, tá? De hoje em dia. E tem blogueira com 25 mil seguidores e 5 curtidas. É. Nossa. Pessoas normais dando conselhos. Calma, vai dar tudo certo. Eu dando conselhos. Se quiser fugir, eu dirijo. Ei, quando eu era criança, eu achava impossível um adulto não ter R$2, né, cara? Pedia, pai, dá R$2. Eu não tenho. É mentira. Fala, mentira, duvido que meu pai não Mentiroso. Tem R$2, né? Hoje eu vejo que isso é verdade, cara. Verdade. Eu tô com 1,80. Eu tô com 1 pila, uma moedinha. É, o pai não me pagou ainda, só pagou o Beto. Beto preferido. Eu recebi também. Ah, é? Só eu que... problema sou eu, então. Já que você faz horário da tarde, né, Jorge? Verdade, problema sou eu. Como... Pergunta que não quer calar. Como que a indústria do sal se mantém se as pessoas compram um pacote só e dura a vida toda? É verdade, cara. Não, sal grosso a gente gasta um pouco mais. É no churras. Ó, um dia você é jovem e no outro o seu olho treme por causa do estresse. Ou não enxerga. É vida, meu amigo, é vida. Tem uma mensagem pro Jorjão ler aquele: coloca mais pra trás que de perto não enxerga. É verdade. Eu tô nessa. Ele falou: olha que legal isso. Eu falei: não, mais pra trás. Agora sim. Longe, ele tava longe. Lá na porta. Eu falei, opa! Tava lá na sala do Adir. Ele tava: opa, agora sim. Agora sim. Mulher gosta de comida. Mulher gosta de comida, quer conquistar com moto. Nossa, isso aqui Nossa tá muito louco. Entendi. Ó. Mulher gosta de comida, quer conquistar com moto, vira entregador do iFood. Ou do iFood. Mulher não gosta daquelas motos que fazem. Pá, pá, pá, pá. Ela gosta do entregador. Tem que ser a Kawasaki, né? Eu não tenho mensagem, mas tem uma... Ou se você quiser impressionar a mulher com uma mulher com um carro, né? Compre aquele lance que teve lá no Ítalo, lá semana passada, lá aqueles carrinhos... Food truck. Esse ela se interessa. Olha, quando eu tiver um filho, eu vou chamar ele de Ulisses Santos Barbosa. Ulisses Santos Barbosa? Por quê? Porque quando ele entrar pro exército, vai ser chamado Cabo USB. legal. Então, eu tenho mais, hein? E quando eu tiver meu outro filho, ele vai chamar Virene. Virene. Exatamente. Verine. Verine, achei estranho. Quando ele vira avô. Porque quando ele for avô, os netos vão chamar de vô Verine. Então, eu tenho dois cachorros, né? Eles já têm nome, mas eu dei um apelidinho especial pro meu Chow-Chow, o apelido dele de Lula. Ah, é? É verdade. É que ele é meio bravo, né? Uhum. Aí quando o pessoal vai lá em casa, fala: não, calma, calma, o Lula tá preso, ele pode entrar. Vocês querem que eu solte o Lula? Todo mundo fala: não, querem que eu solte, eu solto. Tá ok? Tá ok? Ok. Vagabundo! Vagabundo! Forte abraço! Forte abraço! Acho tão chique quem perde o apetite quando tá triste. Porra. Eu como chorando mesmo cada lágrima uma garfada. Ou uma mordida, né, cara? Tipo, se é um pão, um pedaço de pizza, né? Eu tenho uma charada pra vocês. Charada. Eita. O que aconteceu com os lápis quando souberam que o dono da Faber-Castell morreu? Ficaram desapontados. Ah, oi, então. Que bosta, vocês não são amigos. Eu queria, a maior charada é que ninguém vai saber a resposta. É como chegar com pelo menos metade do salário até o final do mês. Isso não é charada. Isso é uma dúvida. É uma das grandes dúvidas da humanidade. Essa nem MacGyver conseguia solucionar. Não. É muito mês pro salário. O médico liga pro paciente: desculpas, é que eu passei pra você o medicamento errado. Ao invés de medicamento para diarreia, te dei um calmante. E como é que você está? Ah, tô aqui tudo cagado, mas tô tranquilo. Viu? Tô de boa, cagado. Cagado, mas igual o cara chegou no SUS, né? Aí o doutor falou assim: boa tarde, tudo bem? Que posso ajudar? Boa tarde, doutor, tudo bem. Então, próximo. Até mais. É próximo. Tá bem, né, pô? Vai fazer o quê no México? O Joãozinho na escola, o Joãozinho era o terror da escola, né? O meu é um santo. Aí a professora perguntou pro Pedrinho: Pedrinho, e ela querendo pegar o Joãozinho, falou: hoje eu vou pegar o Joãozinho. É hoje. Pedrinho, como se fala gato em inglês? E o Pedrinho: cat, professora. Joãozinho, como se fala cachorro em inglês? Ah, professora, é fácil, dog. Ah, tá. E como se fala o que cuida do cachorro, o veterinário em inglês? É fácil, professora, doctor. Doctor. Trabalhar com loiros é difícil. Tipo ontem, eu já fez uma piada. Viu, mas pode ficar tranquilo que na reprise eu escuto e dou risada. É corta, ô Beto, pra reprise tu corta essa parte vazia de um minuto em que ninguém falou nada. Parte pra risada. Nem que entra no meio da risada. Coloca as risadas. Eu demorei um ano pra entender, o Doctor. Relacionamento é pra ter paz. Se for pra ficar nervoso, eu prefiro dobrar o lençol com elástico. Alguém já tentou? Dobrar o lençol com elástico? É humanamente impossível. Eu lavo em polo e guardo. É como manter o salário até o dia 15. O que você faz, guerreiro? Eu embolo e guardo, né? Embola. Inclusive, agora tem que estender roupa em casa. Quando você está criando expectativa com alguém, ela demora mais de 2 segundos pra te responder. O teu eu te amo, né? Aí você já pensa: pois é, sou corno. Você pode não estar errado, né? O filho de 30 anos mora com a mãe ainda. E um dia 30 ele anos. 30 Nossa. Anos. A mãe, por que você... Que fala, Matheus. Por que você fica assistindo esse programa da Ana Maria Braga aí e não faz receita nenhuma? Ela falou: pelo mesmo motivo que você vê o X-Feed e não pega ninguém. E a mãe apareceu com aquele óculos. E morreu. Foi a mamãe não morre. Aí. E ó, pra essa sexta-feira, manda essa pro seu esquema, hein? Porque hoje é dia. Rock in Rio, R$800 ingresso. R$800? É, pá! Eu cantando Turma do Pagode no seu ouvido, R$0. Reflete aí. É uma pequena diferença, né? Saudade arregaça ainda. Bem... Ó, hoje... Essa eu entendi. E pensa o tamanho da saudade. Arregaçar, né? Hoje é o dia da natureza, é o dia do barman, popular bodegueiro, né? Bodegueiro. É, eu não, é, barman é pra puto. Nós é bodegueiro. Verdade, cara. Puto, faz um drink pra mim. Faz uma caipirosca. Faz uma mimosa. Alguém conhece um barman? Eu conheço bodegueiro. Eu conheço o Jobe. É o Jobe. Né? Eu quero mandar um abraço então pra dois bodegueiros super amigos, porque eu tenho muito amigo bodegueiro. Não, pare. Senão vai acabar por ordem alfabética. Vou citar só dois: o Jobe e o Rodrigão lá do Marrecas. Boa, boa, Rodrigo. Os dois. Pô, eu quero dar um rolê no Jobs, nunca fui lá. Nunca foi? Cara, é bom, é bom. Pensa no salgadão lá. Como diz meu pai, salgado. Pensa no salgado. É bem louco. É bem louco. Você vai se assustar um pouquinho do Job atendendo, né? Da finesse. Da finesse. O que tu quer, Pia? O que tu quer? Fala. Fala aí, quer o quê? Ô Cristo! Ô Cristo! Mas antes do... Isa! Isa! Cozinhei pastel pro Pia! Antes do Guerreiro chegar aqui, quer dizer, muitos anos antes do Guerreiro chegar aqui, a gente saía do ioiô às 4 horas da tarde. Há muito tempo, né? Ia lá fazer pro uma Job. Reuniãozinha, né? Pra pauta do próximo programa. Nossa sala de reuniões. Nossa sala era o Job. Ah, o outro bodegueiro. Vamos voltar com isso. Ele não era bodegueiro e agora é bodegueiro. É o meu compadre, o Alcemir, né? Lá do Ausbier, né? Ausbier. Ausbier, né? Então agora ele é bodegueiro também. Grande abraço aí pro compadre. Nos localiza onde fica, Jorge? Ausbier fica na Cango. Eu sou muito ruim pra saber endereço, mas ali tu virou na oficina Comodoro. Sim. Desceu, aí tem a Nápoles, da pizzaria. A pizzaria, a sorveteria ali na esquina. A sorveteria, a pizzaria está... Mas chega na esquina ali, à direita ou esquerda? Não, tu passou... Passa. É atrás da Nápoles. Ah, qualquer, entendi. Ali. Entendi. Qualquer coisa, faltou glicose, apela pra um dos dois lados. Toma um sorvete ou como uma pizza. Mas nunca deixa de tomar um chope. Repor aí pra não... Ali o endereço é gourmet, então. É gourmet. Pizza, sorvete e chope. Nossa. É pra quem tá querendo emagrecer, é uma maravilha. Como diria minha mãe, pra não chumbiar. Voltou chumbiado. Voltou chumbiado. Hoje é dia de capotar o Corsa, né? Capotar o Corsa. É o ditado, né? Hoje também é o dia do cão. Quem não tem cão, louco. Quem não tem cão, né? Dia do poeta, alguém sabe fazer uma poesia? Eu sei. Então vai. Batatinha. Espalha rama pelo chão. É, eu sempre. A gente declama errado essa poesia. Eu achava que esparramava. Eu também. Esparrama depois pelo chão. Depois, com quase 30 anos nas costas, foi descobrir. Todo mundo fala que batatinha quando nasce esparrama pelo chão, né? Mas a verdade, batatinha quando nasce espalha a rama. Espalha a rama. Seria o quê? As raízes? As folhas de cima. As folhas de cima. Ah, desculpa. Tipo batata doce. Olha a gesticulação dele. Eu só sabia. Eu só sabia de. De poema, mas, poesia, tipo, aquela popular. Apresenta meu amigo. De onde ele veio? Da Trás daquele morro. Quem não brincou de apresento meu amigo? Atrás daquele morro. De trás daquele armário. Eu, embaixo da bacia. É igual aquela. Você sabe como faz pra ter um viado curioso? Também tinha isso na escola, né? Jesus, livre. Te responderam? Eu vou falar pra você que estuda hoje que tudo é bullying. Nós nos divertimos muito mais. Nossa. Se a gente achava ruim, alguma coisa ia pras pedrinhas. Isso. Exato. Mesmo. Ou tinha hoje não também, não sei como é que chamava. Hoje não. E tinha na pedrinha, tinha o detalhe do quem cuspir primeiro, né? Essa era o cara pior. Colocava a mão. Um dia eu cuspi na mão do cara, eu apanhei do cara. Eu era melhor, eu cuspo. Errei, eu cuspi no cara que tava promovendo a briga. Não. Eu sou do tempo que no intervalo da aula você ia jogar buli, cara. Ah, verdade. Bola de gude, né? Eu era do Beyblade. Beyblade, nossa, muito evoluído isso aí. Não, buli era no máximo de... Tazo, acho que já foi no final da nossa infância. No final. Já bulica, era bem. Na época do Tazo, eu nem ia pra escola ainda. É, bulica, era tuca na nuca na minha, não dou brinques, não dou carregues. Últimas ganhas. É verdade. Bons tempos. Não dou trocas. Hoje na escola, não dou tops. Pior é que eles dão. Dou tops. Esse que é o programa do intervalo agora. O problema que eles dão. Ai, meu Deus do céu. O problema aqui. Audiência, pessoal. Não desligou. Rádio, por favor. Escute a nossa voz. Como que é? Não deu trox? Hoje é trox. Muitos trox. Hoje é muito trox. Muitos trox. A bulica ficou esquisita. A bulica ficou pra trás. Viu? A bulica hoje é uma festa estranha com gente esquisita. A bulica é a bulica dos olhos estralando. Olha, Rock in Rio tá rolando o Rock in Rio, né, moçada? Isso. Olha o Beto desviando o assunto pra ficar Vamos mudar a pauta, certo, né? Certo. Então é o seguinte, evoluir, né, Cláudio? Vamos mudar a pauta. A pauta grande, pauta pequena. Pautado. Exatamente. Então, o Rock in Rio ontem, a segunda semana iniciou ontem, na quinta-feira, teve shows aí, né? Uhum. Com o Nile Rodgers, com o Chic, aí fazendo um showzaço aí pra quem curte músicas antigas das décadas de 70, disco music, né? Décadas de 70, 80. Ontem teve a apresentação também do Red Hot Chili Peppers, né? Aí sim, opa, né? Pelo terceiro ano consecutivo aqui no Brasil, fazendo show, né? A galera teve Panic! At the Disco também. Panic! At the Disco. O Panic! At the Disco que gravou a música, o clássico do Queen, né? O Bohemian Rhapsody, né? Uh-huh. Ficou top, hein? Tocaram no Rock in Rio, diz que tocaram, não tava assistindo, mas ontem eu tava assistindo The Voice. Afinal, The Voice. Quem ganhou? Tony Gordon. É o cara, eu falei que ele ia ganhar. O velhão lá? O velhão, canta demais, mano. Canta demais. 40 e tantos anos. A hora que ele cantou... 53. A hora que ele cantou o Rei de... Agora, o Michel Teló é um pouco estrategista, e né? E era do Michel Teló. Do Michel Teló. Ele não era, ele era da Isa. A Isa escolheu o outro, Michel Teló pegou e mais foi pentacampeão, né? Pentacampeão. Já tá ficando chato, né? A hora que ele cantou o Rei de... Eu pensei, pronto, os outros candidatos, acho que já colocar e falar tchau, tô indo embora. E tinha aquela menina de 16 anos, né? Cantava demais. Eu vi ela cantou com um adeus. Cara, pavor. Ela cantou a. Mas eu acho que apresentou, né? Amor e o poder. Mas poder. Eu acho que a música não foi muito bem escolhida. Eu acho que o tom talvez não tava bom pra ela. Isso. Pra ela, né? Ficou, acho que podia ser uma música bem, mais. Podia ser um pouquinho mais. Não, mas é que assim. Mas ela manda bem demais. Quem ouviu o Tony Gordon viu que era. Era impossível. Somente teve aquela mocinha que era do time da Isa que tinha muito apelo popular, né? Ela sempre teve bastante votação, como era o público, eu pensei que ali poderia, até comentei ontem no pub, que poderia comentar e poderia acontecer. Mas ela também não foi grande coisa na apresentação, e o Tony Gordon, ele chegou e mandou ver, e canta pra caramba, e é isso, quanto músico bom tem escondido por aí, né? Pois é. Só que, e agora falando agora da questão musical brasileira, assim, o cara manda bem demais, né? Mas já não é um som tão comercial, né? Justamente. Vai ser difícil de fazer um grande sucesso, como todos os. Vai entrar na mesma, nenhum do The Voice. Cara, o cara cantava sertanejo, não conseguiu se firmar. Não conseguiu. Né? E aquele molequinho lá que cantava mais pra linha do pagode, o cabelo cachapinha lá. Uhum. Aquele moleque canta demais, cara. Eu pensei um piolho naquela cabeleira. Não, e ele tem. E pelo jeito que ele canta um som bem comercial, assim, tem chance de se dar bem, né, cara? Vamos faturar, Beto? A galera tá participando aqui no nosso WhatsApp, no 988-22-2300. Ouvinte mandou, tá bom? Os militantes gritavam Lula livre. Agora que querem soltar o Lula, ele não quer sair da cadeia, pois terá que trabalhar. O Lula falou que quem usa tornozeleira eletrônica é bandido e pombo-correio. Então pega o Lula, joga de cima da torre. Se não voar, ele não é pombo-correio. Pesado. É? Viva bem, companheiro. Trabalhar não dá, né, companheiro? Você participa aí no 988. Tem que fazer palestra. Falando nisso, final de semana eu tava no Mato Grosso, daí lá em Dourados eu passei pela J, tinha a JBS, né? Sim. Aí eu cheguei lá e falei, viu, eu queria falar com um dos donos, a moça, não será possível. Eles não estão. Os donos, não, eu quase tirei uma foto pra mandar pra você. Falei, cheguei aqui, queria falar com os donos, mas ninguém me atendeu, cara. Só da JBS tá impossibilidade. JBS. Vamos tocar a música? Bora. Can I tell you something just between you and me? When I hear your voice, I know I'm finally free. Every single word is perfect as it can be. And I need you here with me. Speak to you by saying nothing at all. Every voice, I know I'm finally free. Every single word is perfect as it can be. 'Cause I need you here with me. É hora de ouvir. Aqui é a Ana Prado. Com participação. Aqui é a Mayara. Aqui é a Maraísa. O hit Cobaia. Cobaia. Na sua Super Jovem FM. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, vigio seu sono, sei lá. Até provo seu beijo pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quero ouvir! Quando for beijar alguém, você tranquilo, começa a passar aquela adrenalina, quando de repente, aquele aviso, aquela voz do além, cruzes, ah! Imagine, numa sexta, tempo veio quente, credo, vamos se atrapalhar, não tem como, não tem outra, imagine nós, louco, louco, louco, alucinado, cheirado, yeah! Uhul! Entrou no meio da multidão com uma foice, debulhando a pau, matanças, loucuragem, droga, confusão, prisão, incômodo, nossa senhora! Escuta, se a mamãe está, diga que me atenda, quero lhe falar. Meu pai vai comprar cigarro e nunca que mais venha voltou. Me escutar. O pai tá no puteiro. Tá. Ele tá no puteiro. O pai foi pro puteiro e não voltou. Ele disse que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Mas ele nem fumava. Foi comprar pão. Porque no céu tem pão. No céu tem pão. Clássico da Molinda, essa música, né? Não, e a voz da criança é uma coisa assim. É a melhor. Né? É fantástica. Bem louca. Ei, quando a mãe do meu filho falou que ela tava grávida, ela me entregou o teste e um maço de Carlton junto. Carlton ainda? Calton. Pra mim não precisar comprar ainda, não. Podia ser um Marlboro, né? Marlboro. Não, mas o Carlton é mais leve. Né? Light. Estamos de volta com o Yo-Yo aqui na Super Jovem. Todo final de semana, todas as sextas, ao vivo, das 2 às 4 horas da tarde. A reprise rola todos os domingos. Pra quem trabalha, tá na correria na sexta-feira. Então curte domingão. A reprise aí domingão às 8 horas da noite, logo após o Domingo Rock. Aliás, tá muito bom o Domingo Rock. Bicho, eu tava ontem tomando uma, tomando duas, tomando três, tomando só quatro. Só ontem. Na quinta eu estava na varanda tomando, a minha esposa passou, eu falei, eu te amo. Gostaram, né? E ela falou, tá. Quem tá falando, você ou a cerveja? Falei, eu com a cerveja. E nossa, apanhei. E apanhou. E dormiu sem. Certeza. Pessoal, temos uma presença ilustre dos nossos camaradas, brothers e, claro, patrocinadores do programa. A galera, a trupe do Chofer 46. Melhor app de mobilidade urbana aí de Francisco Beltrão e todo o sudoeste do Paraná, a galera do app 46, que antes de eles falarem, a gente vai fazer o seguinte já, a partir de agora, sim, no WhatsApp da Super, no 988222300, vai ter três vouchers de corrida pro Chofer 46. Na faixa? Na faixa, no 0800. Sim, só não vale ir pra outra cidade, tá? Dentro da cidade, três corridas, ó, aproveita que sextou, aproveita que você quer ir pra balada, né? Isso. Então, manda o seu nome completo, escrito Chofer 46, você já tá. Tem um detalhe que a gente já vai falar. A pessoa tem que estar cadastrada no Chofer 46 para participar. Uhum. Mas tá todo mundo cadastrado. Vamos conversar com essa galera então, conhecer um pouquinho mais deste aplicativo de mobilidade urbana. Vamos, e aí, quem Marão? Quem vai primeiro? Beleza, seja bem-vindo. Mauro. Vê lá. Como é que você tá, Mauro? Boa tarde, galera. Tudo bem? Queremos saber sobre essa novidade que chegou e todo mundo tá falando sobre ela, né? Só falo disso. Cara, essa novidade chegou. E assim, Beto, ela estourou mais do que a gente estava pensando. Que legal. Que bom. A empresa foi aberta. Falei para não fazer propaganda com a gente. Avisei. Mas era o que tinha no momento. Ah, tá bom. Era o que tinha. Eu não podia fazer muita escolha. Você viu? Falei que não ia ser bom, hein? Não, a gente abriu o aplicativo aí e para trabalhar como um teste durante os primeiros 15 dias. Não deu? Não deu. Não deu, complicou. Estamos aí batalhando dia a dia, correndo para cima. Não parou mais. Não. É, cada dia está crescendo o nosso cadastro de clientes lá. Bom, como é que surgiu a ideia, Mauro? Bom, a ideia surgiu. Nós temos uma turminha aqui que está faltando dois colegas aqui, que é o César e o Menotti. Anderson. É mais ou menos. Estava tomando cachaça, aí. Não estava tomando. Era Jack Daniels. Essa galerinha aqui era a galerinha que fazia à noite. Trabalhava na noite. Uhum. Lá na Curitiba. É, mais ou menos. Não, nada a ver, gente. Lá faz corrida lá, normal. Pessoal, se tu vê nós parado lá, na é corrida. Curitiba, você falou na noite. Pega leve. Eu imaginei que fosse na Curitiba, porque você não explicou o que vocês faziam à noite. Não, pega leve. Pega leve. E daí surgiu numa conversa, nós temos aqui o Ned, que veio do Mato Grosso. E lá ele já trabalhava com um aplicativo. E numa dessas conversas de brincadeira, surgiu a oportunidade aí de a gente abrir o nosso aplicativo. E uma reunião aqui, uma reunião ali. E tá aí o Chofer 46 aí que veio pra ficar. Que legal. Detalhe, top, que top. É da nossa terra, é da nossa gente. Nasceu aqui. Isso. Opa, é importante. Opa, 100% beltronense, galera. Que maravilha. Isso é importante. E eu em conversa, a gente teve umas conversas ali, uns bate-papos. E principalmente a questão dos motoristas. A maioria são daqui. Não, que nós não temos preconceito com ninguém que seja de fora. Claro. Mas assim, a maioria conhece a cidade, a maioria as pessoas conhecem. Então tem essa questão do aplicativo. Você fica, pá, mas você, a tua esposa vai pegar um carro, tua filha vai pegar um carro, você vai pegar um carro. Às vezes a gente fica um pouco com medo, porque porque nós não somos bem conhecedores, né? Verdade. A cidade começou a ter isso agora, a gente não é bem conhecedor disso. Mas isso dá uma calma pro pessoal, né? Saber que tem essa questão que são pessoas daqui que de conhecem Beltrão. A cidade que a gente conhece também. Dá uma tranquilidade. É, com certeza. É, boa tarde, pessoal. Aqui é o Ângelo. Fala, Ângelo. Ah, é, a questão assim, a questão do motorista aí, então, nós estamos focando, pessoal de Beltrão, porque essa segurança, porque a cidade é menor e tal, todo mundo conhece e é mais fácil, né, o contato, né? A gente tenta até evitar um pouco se dá motorista de fora e tal, teve procura e tal, mas eu acho que vamos com calma, né? Sim. Pra... E segurança, né? Com certeza. Até vou fazer uma propagandinha aí, as mulheres que querem trabalhar aí, nós estamos procurando umas mulheres e tal. Oh, legal, hein? Legal. Trabalhar porque, aí. Porque às vezes a mulher se sente mais confortável com a mulher, né? É, exatamente, porque a mulher às vezes tem aquele maridão meio ciumento, assim, sabe? Isso. E ele quer uma mulher dirigindo, mas né? Mas acontece. Isso é de cada um, né? Então, se às vezes alguma mulher baixa o aplicativo do motorista lá, faz seu cadastro lá, entra em contato, tem o nosso telefone e a gente explica bem certinho como funciona a segurança. Bacana, cara. E é uma maneira muito, muito boa de você ganhar dinheiro hoje, porque você quando, na questão do aplicativo, você faz o seu horário, né? É. Só pra, assim, pra sanar essa dúvida, quem quer ser motorista de chofer 4,6, ele precisa se dedicar 24 horas a isso? Não, ou ele não. Pode dedicar, por exemplo, um período? Não, quer hoje... trabalhar só à noite, quer trabalhar só de manhã? Você é livre. O motorista hoje que trabalha com aplicativo, pelo menos na nossa empresa, sim, você é livre. Você não tem compromisso nenhum. O único momento que você tem compromisso é a partir do momento que você liga o seu aplicativo pra trabalhar, você vai trabalhar conforme as regras da empresa. Tem que estar disponível. Exatamente. Então você vai decorrer aquelas regras. Mas assim, eu fiz uma, duas corridas, não quero mais trabalhar, vou embora, vou pra festa. Você tá livre. Beleza. Você não tem um patrão. Você nunca vai ter um patrão. Você é o seu patrão. Exatamente. Você é seu patrão. Show de bola. Bem, bem interessante. Hoje o chofer 4,6 conta com uma frota de quantos motoristas? Hoje nós já estamos em torno de uns 35 carros. Caramba! E já estamos vendo para liberar mais, porque a demanda... Sinceramente, a gente não tinha uma expectativa tão grande, sabe? Mas a gente tem um carinho tão grande com o Beltrão, assim, a gente tenta fazer o atendimento mais perfeito possível, né? Uau. E a gente faz um atendimento diferenciado. Então, hoje, pela forma que tá, hoje tá batendo mais de mil cadastros já. Hoje tá batendo realmente em 2 semanas de divulgação. Faz duas... Então eu acredito que em pouco tempo aí isso vai bombar. E ele tem atendimento, chega a ser 24 horas? Hoje nós estamos praticamente focados em 24 horas, porque já temos motoristas que ficam atendem. Em casa, mas estão de plantão. Nós na temos isso já, inclusive. Exato. Isso. Aí pode acontecer assim, demora um pouquinho, demora, mas ele isso vai. Isso falando no período da madrugada. Da madrugada. Sim. 3, 4 horas da manhã durante a semana, né? Esses dias eu precisei, fui até o Marrex, fui com ele ali, Demelo. O Demelo. Foi 2 minutinhos o Demelo tava aqui e foi rápido, baratíssimo. Então, assim, é o que eu falo, a mobilidade urbana na nossa cidade cresceu muito e às vezes tem um carro na família, a esposa tá com o carro, o esposo tá com o carro, precisa. Então, não é só pra quem tá na noite, não é só pra quem tá. E vocês têm um diferencial que as pessoas já me perguntaram, eu falei, eles vão no programa e vão explicar a questão do pet e a questão das encomendas, como é que funciona. Porque a gente tem ali no pub, a gente comenta e já me ligaram pedindo, tá, como é que funciona? Eu quero mandar meu cachorrinho, pro... como é que é? Eu falei, bom, então ouve sexta-feira no Ioiô que o pessoal vai explicar bem como é que funciona essa questão de encomendas e também do pet. É, a questão do pet, Lira, tem duas formas pra você enviar o seu pet. Se caso o dono do cachorro não quer ir junto, ele manda dentro da caixinha ali, vai ser transportado, ou o cliente vai poder acompanhar a corrida pelo aplicativo dele, e ele vai ter contato lá no pet shop, onde que nós vamos deixar. Sim. Aí ele acerta com o cartão ou dinheiro, a forma que ele achar melhor. A questão da encomenda, nós também temos diferenciado o seguinte... Se o cliente necessitar, assim, que vá, passa numa farmácia e compra um pacote de fralda às 3 horas da manhã, você entra em contato com o motorista, faz a sua chamada, entra em contato com o motorista, você fala, eu preciso que você compre determinado produto e tal, e me traga até na minha casa. O motorista, ele vai chegar no local, ele vai iniciar a corrida no local, e vai cobrar a corrida da farmácia até na casa dele. Até na casa dele. Isso. Outra questão que é da pessoa, por exemplo, ela mora, ela tem que vir à cidade, mas tem que ir 2, 3 lugares diferentes. e ela não quer pegar um e depois ter que pegar o outro. Vocês também fazem esse serviço, né? É, você hoje você pode chegar, chama o motorista, né? Uhum. E isso em qualquer determinada opção ali do aplicativo. Tá. Uhum. É, você comunica o motorista, fala, ó, motorista, eu preciso fazer vários pontos de parada, tem algum problema? Ele vai falar, não, tá tudo ok. Uhum. Aí ele vai, o aplicativo liga uma vez só e você vai fazer todo o seu... trâmite de trabalhar. À disposição. À disposição. É um chofer. E é um diferencial, porque eu não vejo isso em outros aplicativos, né? Então, quer dizer, trabalha com algumas coisas diferentes. Vamos falar com o... Nédio. Fala aí, Nédio. E bem, temos Nédio. Também o agendamento de corridas. Né? Ah, tem a parte de agendamento. O agendamento, o cliente, ele vai normalmente abrir o aplicativo. Uhum. Ali na opção onde ele vai, tem aquela opção do dinheiro, cartão, débito, ele vai escolher a forma de pagamento. A próxima opção é onde ele vai escolher ali. Uhum. Que tem essa, aparece a opção do PET, a opção do porta-mala grande para encomendas e agendamento. Ele abre o agendamento, ali nesse agendamento ele vai escolher o dia que ele quer fazer a corrida e a hora que ele quer fazer a corrida. Então ele marca ali, para as 17 horas no sábado, 5 minutos antes das 17, então o aplicativo ele já vai jogar, chamando o motorista. Para essa corrida. Isso é fantástico. Essa corrida. Aí o motorista já chega ali na porta dele avisando que está lá, ele pode continuar fazendo o que está fazendo, sem se preocupar, eu preciso ir correndo lá em tal lugar, não. Então agenda a sua corrida. Que aí você não vai perder tempo no horário que você pode chegar a ficar atrasado para alguma coisa, entendeu? Então até facilita até mesmo para ele. Que legal, facilita a vida de todo mundo. Fantástico. Agora a gente está falando, tem um detalhe muito importante que é justamente você baixar o princípio, você baixar o aplicativo, né? Tanto para quem tem o Android, né? Para quem no Google Play, na verdade você vai lá na loja Google Play e também iOS, é isso? Como é que faz? O primeiro passo para baixar o aplicativo. No Play Store lá, você digitar chofer 46 tudo junto, já vai aparecer. No iOS, nós estamos com uma dificuldadezinha aí. É um nome diferente. É, porque o que aconteceu? Os americanos, eles são complicados, sabe? Eles são todos sistemáticos, né? Então, nós tivemos uma burocracia um pouco maior e tal. Então, eu acredito que em 15 dias ele já está liberado o nome completo. É, a gente pede, se vocês encontrar cartazes, folder, o que for, tem o código QR. Ali você vai clicar seu celular, direciona automaticamente o link. Uhum. Caso não consiga, já tem bastante na internet, Instagram, Facebook, tem bastante propaganda. Nossas páginas estão sendo elaboradas já, estamos criando bastante produto. Aí algumas promoções também vai vir, claro, com certeza. Aí lá no PP Store, lá você vai digitar lá meu motorista e pelo meu motorista você vai encontrar o nosso aplicativo. Ainda tá isso esse, no iOS. No iOS. Meu motorista. Já aí, vai encontrar. Isso, daí até se quem encontrar o código QR ou for pelo link, ele vai aparecer lá, meu motorista, ele não aparece o nosso. Porque tem essa burocracia de lançar o nosso lá, ele já tá lá. Só que agora pra mudar o nome ele demora um pouquinho, né? Mas um procedimento ali. Isso, mas o aplicativo no tá Android vai... buscar chofer 46 já encontra. Isso, tá lá. Com o mesmo nome. Exatamente. Ali. Só no iOS, ali, pra quem tem o iPhone, né? Que o nome tá diferente. Isso, né? Mas é por poucos dias. 15 dias aí já tá tudo já normalizado. Tá encontrando tá igualzinho daí. Chofer 46. Joia. Mais alguma consideração, rapaziada? Alguma coisa que vocês gostariam de falar? Pra galera que no final de semana quer fazer uma balada hoje, uma balada. Já temos parceria com o Cervejada amanhã, hein? Já fechamos com eles ali, vamos dar um apoio. Show, pessoal. Show. Nosso... Até quem tiver interesse em fazer apoio com nós e tal, tá fazendo uma festa, entra em contato. Nós estamos apoiando o que vinha aí. A gente quer ser diferencial mesmo. A gente quer estar presente em qualquer local. Consciência, gente. Bebê não dirige, hein? Exatamente. Isso é verdade. Então vai pra... O Jorjão fez isso, né? Eu fui pra balada e fui de chofer 46, né? Na volta não chamei vocês porque alguém me catou lá e me levou embora. Ele nem lembra quem. É um amigo, né? Eu sei quem é. Eu lembro. Você tem que saber, né? É bom saber, né? Mas, ó, valeu mesmo a presença de vocês, até pra sanar algumas dúvidas das pessoas quanto ao aplicativo, e aí baixem à vontade e usem à vontade, porque tem um diferencial, Beto, que o preço é melhor, tá? A qualidade do serviço é fantástica e são pessoas da comunidade de confiança, e isso daqui é muito importante. Fala, tá? Mauro. Fala, Mourão. É, na verdade, assim, o que a gente ainda tá esperando, tem um cliente que nós estamos esperando baixar o cadastro dele lá, ele ficou de estar aqui hoje, vamos ver se ele vai aparecer até nós encerrar a entrevista aí, sim, que é o Zóio. O Zóio. O Zóio, porque ele, esse sim gosta de sair e tomar os goles dele. Ele sim. Estamos esperando ele aí. Parece que ele tá chegando aí. O Zóio morreu. Parece que ele tá chegando aí. Morreu de cirrose. O Zóio morreu de cirrose. Faz tempo, né? Deve estar em coma. Deve estar em coma, o Zóio. Ninguém sabe, mas morreu de cirrose. O Zóio ferrou com o Zóio. Bom, então, moçada, o convite aí pra todo mundo. Baixe o aplicativo e pra você ter toda essa facilidade de mobilidade aqui em Francisco Beltrão. São mais de 35, é isso? Isso. Motoristas aqui em Francisco Beltrão atendendo praticamente às 24 horas do dia, principalmente no final de semana, que a gente sabe que tem as baladas, né? Os opa, eventos, as festas, isso, né? Então você chama aí o chofer 46, o pessoal, além de levar você para onde você quer, você pode levar aí seu pet para no pet shop tomar banho, bom, a sua encomenda, enfim, fazer aquele corre, que como o Jorjão comentou, sim, às vezes a família tá ali, saiu com o carro, você ficou, se pegou desprevenido sem o carro, chama o chofer 46, o pessoal faz aí toda essa correria para você ou com você, te leva pro lugar que você precisa. E o detalhe, com o preço justo, né? E as formas de pagamento, diferencial. A gente aceita cartão de débito, crédito. Que legal. Ninguém trabalha, uhum, porque os motoristas têm as maquininhas de cartão. Tem, leva mais, a maquininha. Exato, ficou mais prático, na verdade. Isso mesmo. E a maioria era cartão de crédito, né? Uhum. Então, o débito tá trabalhando com nós também. Então, no motorista ali já tem a maquininha. Tem a maquininha passa na hora, o cartão, de boa, pronto. De boa, é aquilo ali. Porque às vezes você se pega também sem o dinheiro, né? Só tem o cartão, né? Então, é, exatamente. Tem essa mais praticidade aí, o motorista leva já a maquininha, você passa o cartão ali, pronto. De boa, né? Pode fazer sua corrida, né? Chofer 46, baixe na sua loja de aplicativos, tanto Android quanto iOS. Chofer 46, orgulhosamente de Francisco Beltrão, no Paraná! E lembrando, hein, valendo no WhatsApp da Super, 3 viagens para o final de semana, 3 corridas, 3 vouchers no 988222300. Mande seu nome, finalzinho do programa a gente vai fazer o sorteio. Galera, brigadão pela presença de vocês, valeu, tá bom? Obrigado, um pessoal. Abraço, obrigado, bom trabalho a todos. O pode. Ah, só lembrando, o chofer é. Pode é, falar. É da cidade aqui. Isso. Mas se o cara precisar, preciso pegar um voo, preciso ir pra Chapecó. Sim, não vai deixar leva o carro lá, a gente boa leva. Com Foz, certeza. Cascavel. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Aí, a gente tá levando. Parte daqui de Francisco Beltrão, exatamente, mas vai pra outras cidades isso também. Show de bola. Show de bola. Se ele tiver o número de algum motorista, alguém de nós que ele conseguiu ali através das propagandas e tal, ele pode estar tá lá em Chapecó ligando. A gente vai estar à disposição também. Com certeza. Entendeu? Sensacional. Isso é fantástico. 46. Vamos lá. Valeu, moçada. Segue o barco. Intervalo comercial, já voltamos com o Yo-Yo aqui na Super Jovem. Você mentiu quando jurava para mim fidelidade. Cara, assim, uma música dessas, essas horas da tarde, quase sabe? Quase furei o fogo com as gambas. É, eu me dei uma sede. Uma sede. Vamos falar de um assunto maravilhoso agora. Não só em tu, né? Hein? Ah, vamos falar, rapaz, de cerveja. Vamos, eu quero. Teu sede. sede. Pessoal, acontece dias 4, 5 e 6 de outubro, ou seja, de hoje até domingo. O sétimo Happy Beer Day do Formosa, um evento fantástico que acontece aí uma vez por ano, muito esperado, né? E a Silvana, uma das proprietárias do Formosa, tá aqui para contar um pouquinho pra gente como é que vai ser essa festa. Silvana, obrigado pela participação aqui na Super Jovem. Conta pros cervejeiros, para todo mundo que gosta de tomar aquela gelada maravilhosa, como vai ser, o que vai ter no sétimo Happy Beer Day. Boa tarde, eu que agradeço o espaço, o convite de vocês para poder falar um pouquinho desse evento aqui, para o pessoal conhecer o formato do evento. Uhum. Então, o Formosa, ele está aí comemorando sete anos de existência, né, do Formosa Pub e da cervejaria. Então, esse ano a gente ousou um pouquinho mais nessa comemoração, quando tivemos aí o convite de participar de trazer essa festa para dentro do encontro de carros antigos, né? Que tá aí em sua 8ª edição. Isso. Então, pessoal, a gente tinha feito com eles, na última edição deles, que foi em 2017, eles também nos convidaram. E foi muito bacana participar junto com eles naquela oportunidade. Foi no 5º ano do Formosa. A gente fez apenas no sábado, né? Então foi tarde até a noite, com 3 shows e várias torneiras também. Acho que tinha até mais de 30 torneiras de chopp. E foi muito bacana o evento. E quando eles nos convidaram, a gente prontamente já gostou da ideia. Mas fomos um pouco além, né? Abraçaram mais a ideia, a causa. Exato. Eles nos convidaram para participar. Inicialmente eram 2 dias, né? Acontecendo no sábado e no domingo. E aí, eles já tinham os shows de sábado formatados, que já estavam contratados. E eles nos convidaram pra gente participar também na sexta. Aí nós trouxemos, né, 2 bandas pra sexta. E aí, o evento se estende de hoje até domingo. Que show, que show. Falar em torneiras de chope, mais de 30 torneiras de chope. São chopes diferenciados, chopes artesanais. Mais ou menos o estilo em que foi a Expobel, o bar do Formosa lá, que foi um sucesso total, né? Verdade. Mais ou menos vai ser assim? Isso. Uhum. Naquela oportunidade, nós estávamos com 8 torneiras Bem menos, disponíveis. Né? Uhum. E focamos principalmente nas cervejas de nossa produção. Tínhamos uma ou outra convidada, né, durante a Expobel. Nós tivemos a oportunidade também de participar esse ano na Expofeira, né, com a Kombi Formosa, também nesse sistema de autosserviço, né, que foi agora em abril. E mas se repete isso, né, Jorgão? Realmente a gente traz essas novidades de cerveja, mas dessa vez nós conseguimos aí, né, o nosso cervejeiro preparou o estoque e ele vai apresentar 14 rótulos da cerveja Formosa. Olha, então, só, é um rótulos. Grande número, né, que ele tem mais do que isso rotativamente, né, sazonalmente, vamos dizer assim, em produção, mas tem aquelas que não saem de linha, como a Pilsen, a Trigo, né, a Meretriz, agora, depois de tantos prêmios, a gente não consegue mais tirar ela de linha, né, porque senão os clientes ficam muito bravos conosco. Então, são 14 estilos, né, e que vão estar disponíveis. E deles ainda, praticamente, só 2 que não são as medalhadas, né? O restante são todas as premiadas aí nos festivais. Caramba. E nos concursos do Brasil e fora dele. Algumas são novas, então, isso, ao público? Na verdade, não. A gente já teve elas no bar, né? Só que a gente não consegue ter todas elas ao mesmo tempo, sim, né? Uhum. Então, pra festa, a gente preparou, né, pra ter disponível essa maior variedade, né? Ali no bar, nós temos 8 torneiras, então elas vão girando, né, conforme a disponibilidade. A gente procura ter sempre as mais frescas disponíveis, né? Uhum. E aí, pra festa, a gente conseguiu fazer essa seleção de 14 rótulos do Formosa. E claro que, pra complementar isso, a gente traz, então, as cervejarias convidadas, né? São 11 cervejarias convidadas, né? Cervejarias que também são premiadas, né? Escolhemos aí cervejas que receberam premiações recentes e que não são muito usuais você encontrar aqui, mesmo em outros bares que também trabalham com cerveja artesanal. Ou seja, é uma oportunidade para o pessoal degustar essas novas também, né? Isso, é uma bela oportunidade para degustar cervejas que você geralmente não encontra por aqui, e mais ainda, dificilmente on tap, né? Na pressão mesmo, né? Como chopp. Geralmente você pode até conseguir a garrafa ou a lata, né? Uhum. Mas o chopp é mais gostoso. Mas o chopp, né? É outra coisa. A brincadeira na teta da vaca. Agora, no evento aí também, que é uma das grandes atrações, é o primeiro workshop, né? Formosa. Isso. No sábado, né? Então, amanhã à tarde, a partir das 14 horas, a gente conseguiu aí, com parceria das empresas, né? A Agrária Malte, a Bierhoff Cervejaria, a Bio4 Soluções Tecnológicas, a Laleman, a gente conseguiu trazer um workshop para falar um pouquinho sobre esse mercado, né, sobre o cenário cervejeiro atual no Brasil, né? Então, a gente sabe que cresceu muito, né, nesses 7 anos que a gente está atuando nesse negócio. Isso, exatamente. Aqueceu muito esse consumo, né, a procura por cerveja especial e o interesse, né? Tanto que tem muita gente fazendo cerveja em casa, né? Justo. Esse ano, o Brasil atingiu a marca de 1000 cervejarias registradas no mapa. Olha só, né? Caramba. É, então, assim, a briga com a Ambev tá grande, né? Tá aumentando, né? Assim, claro que ainda é muito pequeno perto da potência deles, mas a gente, né, tá cada dia mais assim, conquistando espaço. Tem, né, lugar no mercado para todos, né? Tem, e o paladar das pessoas está se aprimorando, elas estão buscando cervejas diferentes, né? Querem experimentar coisas novas. Então, esse workshop, ele vem, não pretendemos ensinar a fazer cerveja. Veja, não é esse o intuito. É, o intuito é falar realmente sobre esse mercado, né? Então, falar. O Rafael vai abrir falando um pouquinho da trajetória da Formosa Craft Beer, contando a história, por que surgiu, como que onde chegou, onde está, né? Falar um pouquinho das medalhas, das premiações. E aí, na sequência. É, a Agrária traz uma palestra sobre utilização de maltes especiais. É, depois a Associação de Lúpulo do Brasil fala sobre o cultivo do lúpulo no Brasil, que está iniciando e como que isso está acontecendo aqui, né? É, o seu Jacir, o mestre cervejeiro da Bierhoff de Curitiba, vem falar um pouquinho sobre esse cenário realmente do mercado, tributação, toda essa parte que não é só glamura. O mercado cervejeiro tem uma parte bastante... Tem custo, tem ônus, complexa, não é só bônus. Exatamente, atrás de tudo isso. Aí vai ter o beer break, não temos coffee break, né? Beer break. Aí me convida. Aí me convida. Sim, me convida pra essa. Tem o beer break, né? Não podia ser diferente. E aí depois temos aí falando mais sobre leveduras, né? Cervejas ácidas da Bio 4 falando sobre leveduras e a Lallemand falando sobre cervejas ácidas, que é uma nova tendência também do mercado, né? Uhum. Então o workshop vem pra falar disso aí um pouquinho. Aprimorar a festa. É interessante também que é uma festa pra família. Acontece o 7º Happy Beer Day, juntamente com os carros antigos, que eu sou fascinado. Mas também tem muita coisa pra todo mundo ali. Alimentação, vai ter festival de food trucks, né? Com lanches variados, né? Isso. E espaço kids pra gurizada. Então é uma festa familiar. E os shows, né? Teremos hoje o pessoal do Chumbo, nossos brothers. Isso, aqui. Hoje a partir das 20 horas vai ter uma sonoridade de abertura e na sequência já começa o show do Chumbo dirigível, né? Uhum. É, pessoal aqui, né? O Sim. velho conhecido da galera. Um abraço pro Collins. O Regi, o Phil Collins. E aí, na sequência, às 22, Lenhadores da Antártida, né? Que também é de um conterrâneo nosso aí, que mora em Curitiba hoje, o Maurício. E então são esses os dois shows da sexta-feira, hoje à noite, uhum. né? Amanhã, abertura às 10 da manhã, né? Com o workshop na parte da tarde. Às 8 da noite tem o show com o Echeverri Sante, né? Que vai fazer um tributo a Elvis. Muito show, muito legal, hein? É um show que tá sendo bem comentado. E às 22 horas o cover do Raul, né? Raulzito. Que é o Raulzito. Passa. Que também o pessoal fala que o show dele é bastante bacana. Eu não tive a oportunidade ainda. Eu já assisti também. Não é bom, é muito bom. É um dos melhores covers do Brasil. Eu acho que é o melhor, viu? E assim, importante, não tem cobrança de ingresso. Na verdade, tem uma simbologia importante. Importante que é para doação depois, você pode falar um pouco mais disso, mas é um alimento de um quilo de alimento, isso? Isso, essa é uma iniciativa até que já vem do pessoal da confraria de antigos, né? Fazer a coleta de alimentos não perecíveis, né? Uhum. Para essa arrecadação vai ser revertida para entidades, né? Aqui do município. Justo. Né? Então, é uma forma de a gente não ter cobrança, né? Valor para entrada, circulação é livre, né? Tanto que por isso que é voltado para todos os públicos, né? É no parque de exposições, é um espaço, né, uhum. público e todo mundo tá convidado para ir lá, levar com as crianças, curtir, né, principalmente amanhã no sábado e no domingo, né, uhum. Vai ter o pessoal da Brinkfest lá com tobogã inflável, cama elástica, essas coisas que as crianças adoram. Que legal. O Festival de Food Trucks, né, que vai estar lá com essa parte de alimentação, tem algumas empresas também aqui da cidade que vão estar no interior do centro de eventos com alimentação. E os carros, né, que desde uhum. quinta-feira estão chegando lá, então cada dia que eu chego lá para dar uma olhada nos nossos preparativos, aumenta a quantidade de carros, belíssimos carros, muito bem cuidados. Hoje chegou uma cegonha lá de Foz do Iguaçu. Nossa. Com raridades lá. Sensacional, assim. E combina super, né? Mas, galera curte carros antigos e também rock tomar aquelas rock and roll e cerveja. Agora a gente tá, um detalhe que eu gostaria de comentar, eu tava procurando, pesquisei aqui, o Brasil não faz parte da lista dos países, dos 10 países que mais tomam cerveja no mundo. Ainda não. Então quer dizer, o mercado tá em franca expansão, tá aberto, ainda aqui tá no aberto. Brasil, né? Ainda tá. Tem muita, muita cerveja pra ser tomada. Eu tô fazendo a minha parte, viu? Eu tô ajudando a nação. E vamos fazer a nossa parte nesse final de semana a partir de hoje, né? Eu gostaria só de reforçar, né, que a gente vai estar trabalhando lá, o Formosa, com o cartão de autosserviço. Como é que funciona? Então, o cartão de autosserviço é um cartão que você adquire, né, pelo valor de R$3, e você carrega quanto você desejar de créditos, né? Então, todas as torneiras, elas têm um sistema que você, aproximando o cartão, você libera a torneira e você serve a quantia que você desejar de chopp. Então, legal. É um sistema de auto-service, né? Ou seja, você adquire o cartão por R$3, é isso? R$3. Aí você faz a... Um cadastro, faz a recarga nele. Isso. O valor que você quiser. Se quiser tomar um copo, dois... Uhum. Ou para todos os 3 dias também? Também. Tá tranquilo, aí só passa o cartão ali. Esse cartão dá uma dó quando você vai, pensa que você tem crédito e não tem mais. Né? Você tá com assim, manda esse malandro e carrega de novo. Né? Então nós vamos ter uma carta com todas as cervejas disponíveis, né? Então nessas 31 torneiras, e ainda temos algumas que estão na fila, digamos assim, acabando, a gente não tiver barril para reposição, tem algumas que vão entrar na sequência, né? Então lá você vai poder ver a descrição da cerveja, o potencial de amargor, o teor alcoólico, e o valor que vai estar lá é a cada 100 ml, né? Então, se você quiser tomar apenas 30 ml, enfim, vai descontando dos seus créditos e dá a oportunidade de você provar todos os estilos sem ficar embriagado. Quem sabe, né? Tenta, né? Quem sabe? E se ficar embriagado, chama o chofer 4,6. Pronto. É isso. Já fizeram. Baixa o aplicativo, né? Tudo não, certo. Aconselhamos o uso de ônibus, bicicleta, se beber, táxi. Não dirige. O mais sortudo sou eu que moro do lado, né? É. Aí fica fácil. Do lado do parque. Sim. Então, tá feito o convite. Inicia hoje. Hoje a sétima edição do Happy Beer Day Formosa. E amanhã essa atração especial, né? No sábado, o primeiro workshop Formosa de cervejas especiais a partir das 14h, né, Silvana? Isso aí, a partir das 14h. O workshop também é gratuito, apenas para quem tiver interesse, ainda tem vagas para se inscrever através do Simpla, né? Que é o portal de eventos. Lá você entra, procura pelo Formosa, Workshop Formosa, que você vai encontrar e faz o cadastro lá pra gente ter um controle, né, das pessoas que vão estar participando. Já temos mais de 150 inscritos. Caramba. Olha, que legal, que legal. Então, final de semana especial no Parque de Exposições, lá no Centro de Eventos, com muito, muito rock and roll, carros antigos, workshop, muita cerveja gelada. Fantástico. Obrigado, Silvana. Isso aí, eu agradeço e gostaria também de agradecer o pessoal da Confraria de Antigos, né, que nos abriu essa oportunidade de participar junto com eles, ao Departamento da Cultura do município também, que está apoiando esse evento, e aos apoiadores aí, que eu já citei o nome, né, que fazem parte do workshop, e toda a galera do Formosa, que é uma equipe que vai estar lá toda empenhada e já está empenhada há dias preparando esse evento, porque é uma função muito grande. A equipe está toda lá no parque desde terça-feira montando tudo. Então a galera realmente está se esforçando e o nosso muito obrigado, porque sem eles não ia acontecer. Com certeza. Obrigado pela participação, Silvana. Eu que agradeço. Valeu. Esse é o programa Yo-Yo aqui na Super Jovem. Vamos daqui a pouco. You know who I am. Girl, you fucking wanna win now. I'm the man, I'm the man. The other bomber clouds are pretenders. Boy, you know who I am. No, I ain't no beginner. I make it hotter than the sun. Fire, fire, fire, I'm a sizzler. He buck him down, down, down. Rock, diggity, ding, ding, rock, destroyer. Oh, yeah. Bum, bum, bum, bum. Here it come, here it come, here it come. The security, this girl over here is killing me. She got the goddess symmetry, killing me softly with a symphony. I'm feeling in love with the melody. I'm listening to everything she's telling me. I'm buying everything that she's selling me. Girl, being that fine, she'll be a felony. You the bomb, you the bomb, you the bomb. You the bomb, bomb, bomb, bomb. Turn me on, turn me on, turn me on. For life, me, we do it, just do it like Nike. Girl, I'm loving your geometry. I can see our future, optometry. I can see you sitting on top of me. Girl, I like it when you drop, drop your bomb on me. Roberta Miranda. Roberta Miranda. Roberta Miranda lançou semana passada uma música, mas... muito, mano. Esquisita. É? Difícil de tocar. Parecido com as outras, então. Parecido com as outras. Não, nas antigas ela era até legal, mas acho que agora passou o tempinho dela. A Roberta Miranda, ela fica um tempo meio que... é, ela, vago, ela, né? Ela curte um mé, né? Curte um mézinho, né? Ela curte um destilado. Vai com Deus! Vai com Deus. Pessoal, o mês das crianças é especial na franquia Dog King. Olha só, na compra de qualquer combo, qualquer lanche, você leva na hora um livrinho de colorir exclusivo da franquia Dog King. Vai lá, faz o lanche com suas crianças e leva na hora este super livrinho de colorir. E vai ter muitas promoções neste mês de outubro. Tem também o delivery. Ligue 3055-5551. A partir das 18 horas, o seu lanche rapidão na sua casa. Dog King, as delícias maravilhosas, os dogs, os hambúrgueres. Adogo. Então, adoro. Como não adorar aquelas delícias, né? Dog King fica na União da Vitória, no semáforo com a Guanabara, na Vila Nova, não tem erro. Ligue Dog King 3055-5551. Muito bem. Bom, e moçada, tá rolando uma promoção bem bacana aqui na Rádio Super Jovem, em parceria com a JLX Telecom. Isso mesmo, você que tá precisando de grana, de dinheiro, o Guerreiro apontou pra ele, tá precisando, Guerreiro. Então é o seguinte, a Super Jovem e a JLX Telecom vão te dar R$500 em dinheiro, tá bom? Participa aí, anotando um horário que você ouviu o comercial, mandando mandando aí com o seu nome completo pro nosso WhatsApp 988-22-2300. Esse é o programa Ioiô aqui na Super Jovem, entretenimento, alegria no seu final de semana, a reprise todos os domingos às 8 horas da manhã. Vou agradecer, né, Jorjão? 11 anos no ar esse programa aqui, o programa Ioiô. Parece Ioiô. Que é tanto tempo assim. Né? A gente nem acredita, né? Olha o quê? Às 8 horas da manhã. 8 da manhã? Não, às 8 da noite, viu? Domingo, 8 da noite. Então, reprise domingo, a galera que curte aí também. E muita gente fala, encontra a gente, né, durante a semana. Fala, curti vocês num domingão à noite. Legal. Então, tá valendo aí. Obrigado pela audiência, todo mundo que curte a reprise a partir das 8 da noite. Falei certo agora, guerreiro? Falou. Que chato, né? E ó, tá chegando o dia da criançada, hein? Atenção, opa! Tem que ter presente da Rede Leve, calçados e confecções. E quem tá com a gente aqui dando a dica, trazendo as ofertas especiais aí, é o nosso querido amigo Robert. Boa tarde, Robert. Boa tarde, Beto. Boa tarde a todos. Que bacana essa... Robert. Mais bacana quando você fala a... Cúpula do Ioiô. Vou falar em respeito ao nosso amigo Tito, que deve estar nos ouvindo agora. Um abraço, Tito. Boa tarde, a cúpula da Rádio Ioiô. Agora sim começou, né? Então, olha só, Beto. Robert, como... eu vou te interromper já, né? Já que você falou de Dia das Crianças. O meu filho, o Eglo, passou lá na frente da... Ele tá com 2 aninhos e pouquinho, já? Né? 2, aham. Uh-huh. Ele passou lá na... Ele saindo do Ítalo, lá na Cidade Norte, ele viu aquela sandaliazinha do Batman com aquele barco. Papai, eu quero aquele barco. Que vem um barco. Barco, né? Pensa no tamanho do barco, de barco, mano. Caramba. Sem barco, cabe ele sentado em cima. Cara, muito bom você ter falado isso, Cláudio, porque foi isso que eu trouxe pra vocês. Nós temos toda a coleção da Grendene. A Grendene hoje é a maior fábrica do Brasil. Então, olha só, né, o tamanho da marca, uma parceria muito forte com a Leve Calçados, com a Rede Leve, e toda a linha da Grendene vem a sandália. Essa sandália do Batman que você falou vem uma lancha mesmo. Uma lancha enorme, muito cara. Top. Chegou agora a do Superman, que vem uma nave espacial. Sério? Cara, pensa na nave espacial, cara. Topzera, velho. Também tem a lancha da Barbie. Da Barbie. É bem fofinha, cara. Bem bonita. Opa, além da... tá por dentro. Tô por dentro das coisas crianças, né? Além da lancha da Barbie, também tem a maletinha da Barbie. Enfim, toda a linha da Grendene, você compra o calçado... E já vem o brinquedo. Então, olha só que bacana, você vai comprar um presente que a pessoa, que a criança vai usar, que é o calçado, né? E junto já vem outro presente. O brinquedo que a criança adora, né? Adora. Com certeza. E os preços, gente, cara, as pessoas olham aquilo lá, tu deve ter olhado aquela lancha e falar assim, meu Deus, são uns 200, 300 reais. Não, é muito barato. R$99,90, uma sandália de primeira qualidade, tá? E também já vem a lancha, cara, e não é pequeno, não é pequena lancha, não, é grande, é um metro de lancha. É bem grande mesmo, de verdade. É topzera mesmo. Então, você que ainda não viu, vá pra Leve Calçado, gente, tem que comprar antes as unidades, porque se tu deixar pra semana que vem, tumulto. Tu já vai, não vai encontrar a numeração do teu filho e da tua filha. É isso mesmo. Além dessas, da linha da Grendene, nós temos promoções no setor infantil, pra você ter uma ideia. São mais de 70 bancas de promoções. Vixe, você é vai encontrar... Coisa. Linha de calçados de 19, 29, 39. Então, assim, não tem desculpa pra você não dar presente pro Dia das Crianças. Vá pra Leve, que a gente tem um setor especializado com as melhores marcas do Brasil, com o melhor preço da cidade. Isso aí a gente garante pra você. O prazo mais do que especial, que hoje você compra no seu crediário, aquele que você paga na folhinha, raiz, fácil, sem frescura, pra você abrir o crediário. A primeira parcela pra dezembro. Então, olha só. Outubro não paga nada. Novembro não paga nada, vai pagar só em dezembro. Então olha só, tu vai sacar o FGTS ali umas 3, 4 vezes, aí depois tu vai pagar a primeira parcela. Então fica top pra você fazer compra pra família inteira. Setor de verão, primavera, verão, tem uma sandália mais bonita que a outra. Difícil tem... levar só uma. Difícil, muito difícil. Tem seu mulher que tá nos ouvindo, vá pra Leve, porque acabou de chegar a coleção da Parô, da Dumont, da Verofato, Boteiro, Tanara. Cara, um modelo mais lindo que o outro, tamancos, muitos tamancos, rasteirinhas e sandálias de todos os estilos, plataforma, anabela, salto quadrado, salto fino, você encontra tudo porque a Leve é uma loja que tem para a família inteira. São todos os setores, setor esportivo que eu sempre falo aqui, é um setor esportivo muito completo, setor de tênis, a gente acaba de receber toda a coleção nova da Under Armour, Nike, Adidas, Mizuno, ASICS, quer fazer uma caminhada? Vá para a Leve lá, as pessoas são especializadas em indicar o melhor tênis para você fazer caminhada. Então, a Leve Calçado são 3 pisos de loja para levar toda a família e com certeza fazer muita economia. E na confecções do nosso amigo Tito, né? Também tem um setor infantil top. Levei meu filho lá, cara, conjunto por R$29,90. O conjunto. O conjunto. Baratíssimo, shorts baratíssimo. E toca baile esse conjunto? Ele toca baile esse conjunto? Não, é outro tipo de conjunto. Conjunto infantil, tanto de piá, de menina, todos os tamanhos, gente. Tem tamanho lá, 1, 2, 3, até o 16, você encontra com preço aí a partir de R$29,90. Então é um setor bem amplo. Você encontra toda a numeração, tem calça jeans infantil, tem camiseta, tem camisa, né? No feminino, a linha de menina, tem os vestidos por aliás, a partir de 21,90. A modinha, tanto pra menino quanto pra menina, é muito caprichada, né? Bem caprichada. Você vê a molecadinha assim com calça jeans, aquela camisa polo e tal, não é? Fica é muito topzera, bonito, né? Topzera. E o que a gente apostou esse ano? Tal pai, tal filho. Então lá na Leve Confecções tu vai encontrar camiseta pro pai, que é igual pro filho. Olha que legal isso. Bacana, né? Que show. É show de bola e com preço sensacional. Fale comigo, meu amigo Tito, que ele vai fazer o melhor negócio pra você. O prazo é a mesma coisa, 10 vezes. E a primeira parcela você começa a pagar só em dezembro. Amanhã, Beto, atendimento especial até as 4 horas da tarde. Porque todo sábado é sabadão na Leve. E você tem um atendimento caprichado. E eu sempre falo, procure o gerente. Chegou na Leve? Procure, mande chamar o gerente você, fazer um atendimento especial, com qualidade, porque... Sensacional, 40 anos, 4 décadas de qualidade, de atendimento, de confiança, de credibilidade, né, de especialidade no que faz, é a Rede Leve Calçados e Confecções, aqui em Francisco Beltrão, tradicionais endereços aí na Avenida Júlia Assis, tem Leve Calçados, tem Leve Confecções, não esquecemos também da Leve Decorações, lá no, na Cidade Norte também, isso mesmo. Junto ao Ítalo, também tem a loja Leve, então faça suas compras, venha, no sábado atende a Leve também à tarde lá, Roberto? Atende até às 7 horas. Olha que maravilha. Lá então, atendimento até às 7 horas no que sabadão. Bacana. E durante a semana também até às 7 horas lá. A Tati tá lá tocando a loja lá. Tudo que você encontra na Leve Calçados e Confecções, você também encontra lá na Cidade Norte. E lá. O crediário vale para todas, mesma né? coisa. Você abriu o crediário numa loja, vale para as outras 36 lojas. Sensacional. Então você tá, abriu o crediário em Beltrão, fui viajar, né? Chegando feriado aí, vou viajar. Vou lá pra Guarapava. Tem crediário. Ah, vou pra Foz. Vou lá ver as cataratas. Cascavel. Ah, passei nessa cidade, lá precisei comprar uma coisa, só ir lá na loja, tem crediário. E por isso que é bacana o crediário, sem juros, sem burocracia. Aquele crediário raiz, aquele crediário de antigamente. Isso, esse é bom. Esse é sensacional. Top. Leve com a gente, vamos Robert. Lá. Valeu a participação. Abraço, um ótimo semana pra todos nós. Valeu, todos bom nós. Final um de semana. Tchau, tchau. Seu programa Yo-Yo aqui na Super Jovem. Tocar uma música, já já a gente volta com mais por aqui. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah. You know I love you, did I ever tell you, you make it better like that. Don't think I fit in at this party, everyone's got so much to say. Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around and crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me nobody but you. It's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, 'cause I don't care. Show direto pra tu que é lá do mundo. Tocava nessas músicas, mas agora não tá mais agradando. Qual que é agora? Agora o povo só quer o Tardo Fundo da Grota, né, tiazão? Ah, mas essa é boa, rapaz do céu. Toca essa, não? Não, mas nós fazemos, agora nós fazemos ela. Então, sapeca, tiremos, né? Vamos fazer aqui na capela pra vocês aqui, ó. Então vai. É mais ou menos assim, ó. Criado na campanha, baixo de barra e capim. Por isso é que eu canto assim. Fui criado, pegando fogo do chão. Com seus cabelos enfumaçados. Quando rompe a estrela dava quente chaleira, já quase no clareou dia, no clareou dia. Meu pingo de rei, o relixo na estrebaria, é o fundo da grota, fundo da grota. Ah, ah, ah, ah, fundo da grota, fundo da grota. Ah, ah, ah, ah, fundo da grota. Fundo da grota. Ai, já bicho velho. Uau! E aí, piazada louquiçada? Três passos, é o seguinte. Tô aqui com o lobisomem, com a mula sem cabeça e com as visagens da bruxa de Blair. O Jardel me passou uma mensagem descodificada, direto do túnel do tempo. Mandando um abraço pra vocês aí. Eu tô aqui na tocada, aqui em casa. Tá todo mundo reunido aqui. Os alienígenas, tudo as confusão. Piazada, não me espere, porque eu não vou esperar ninguém. Hoje é 00h34, no horário dos Maia. Nós vamos dançar com a menina dos olhos de vocês, no olho do furacão. Uau! Pesada, é acelerar. 53:11 na tocada. Eu tô aqui pelado, saí do banheiro, ia cagar, abandonei. O Jardel me ligou, aquela confusão. Bike fit pra cima e pra baixo. Tudo louquiçado. Três passos é a tocada. Beleza, pesada? Um abraço pra vocês aí. Não gosto de mim porque eu não gosto de ninguém. Quem ama é fraqueza. Nós somos tudo forjado, metano. Quatro línguas de fogo estalado. 53:11 já falei. Piazada, um beijo pra vocês. Aqui é o Águia. Descodificado, agora eu tenho que partir. A vaca das tetas quebradas chegou. Nós vamos tomar leite dela hoje à meia-noite com energético, com absinto, tudo misturado. O Jardel sabe, eu levei aqui em casa, ele trouxe 400 litros de Red Bull, de energético, coisa arada. Mas agora eu tenho Shark no coração do Brasil. Uau! Adeus, piazada. Estamos conectados, forjado, instalado. Adeus! Esse é o nível dos ouvintes do ioiô, né? Meu Deus do céu, que cara, loucura. Eu queria só uma beirinha do que ele tomou ali. Meu Deus. A parte mais legal, não gosta de mim que eu não gosto de ninguém. A parte da mesa das crianças é especial no Dog King. Preste atenção, na compra de qualquer combo, você leva na hora um livrinho de colorir. Exclusivo da franquia Dog King. É mês de outubro, vai ter muitas promoções. Dog King fica na União da Vitória, esquina com a Guanabara. Peça seu delivery no 3055-5551. Dog King! Bom, eu já tinha falado Dog King. Já. Bom, já tinha. Fá! Então, não, o Jorjão ficou assim só. Tô desconectado, imagina nave. Tomar um golinho. Então, já que eu já falei do Dog King duas vezes, vou ter que me pagar mais depois. Não, ele não paga. Vamos falar da Beltronet Telecom? Sim, sim. Internet de qualidade de fibra ótica é com a Beltrão Net Telecom. Planos de 5 a 100 megas. Quer contratar? Acessou, vai. Vem louco! 0800-649-5000. Preste atenção. 0800-649-5000 ou 3520-1500. É com a Beltrão Net Telecom. Essa é daqui. Contrate já. Você vai ter uma internet que vai fazer assim, ó. Vai! Beltrão na chegada é líder. A gente leva pra qualquer canto também. Com certeza, com certeza. Bom, a gente vai encerrando por aqui mais uma edição do programa Yo-Yo. Temos o sorteio, né, temos o sorteio, tem sorteio? Temos o sorteio e também tem que falar da Lara ainda. Então, hoje o tempo tá corrido, tá, né? Tá corrido. Então, assim, aí os ganhadores do voucher lá pra, da corrida lá do Chofer 46. Isso. Foi o Diogo Roberto da Silva Paz. Se deu bem. Aí o pessoal, já mandei pro pessoal do 46, eles vão entrar em contato, tá? Oh, que maravilha. A Thaís Cristiane, tá? Também ganhou aí uma, vai poder ir na balada e depois o Chofer 46 leva ele embora. E sabe quem? Quem? Adivinha? Quem? Raul Dias Júnior! Raul Dias Júnior é o cara que participa de tudo aqui na rádio, né? Fazia tempo que não ganhava, não sei por quê. Fazia tempo. Tá quase desistindo. É, não fazia por quê. Raul Dias Júnior ganhou aí, então os três, o pessoal do Chofer 46 vai entrar em contato com eles. Que maravilha. Vai ser assim pra é sempre que nem a gente fala, né? A gente fala muita coisa, esqueci até o que a gente fala, né? Lembrando que domingão tem às 7 horas da noite mais uma edição do Domingo Rock, se eu não me engano, a edição de número 106 do Domingo Rock. Não lembro. Clássico. O Jorjão hoje tá. Que cedo! Não gosto de mim, que eu não gosto de ninguém. Mais ou menos assim. Mas domingão tem, às 7 horas da noite, o Domingo Rock, a galera que curte aí fielmente a todos os domingos, das 7 às 8, clássicos do rock nacional e internacional. Na sequência, às 8 da noite, né, Guerreiro? Da noite. Tem a reprise do Yo-Yo. Da noite. 8 p.m. E o Janequine. Janequine, essa semana também foi notícia, hein? É, foi. Ele tá tipo Amazônia, né? É? Queimando pra caramba. Ele disse que ele não era gay, mas ele já saiu com um homem. O toba dele é. É, não. É, o Janequine é que nem aquele. Como é que é o Hipólito, né? Diego Hipólito. Diego. Só os dois não sabiam. O resto da humanidade sabia. Os dois não estavam sabendo. Ah, Janequine é um rapaz legal. É, né? Um rapaz feliz da vida. Rapaziada, essa semana eu fiz um prato muito legal à base de frango. Não nos convidou, né? Eu não convidei, porque vocês comem demais. O problema é vocês, não é a comida, é a bebida. É a quantidade. É o gole. Vocês forçam a gente no gole, né? Mas, inclusive, daqui o dia vamos fazer uma jantinha da semana rádio. Que vai ser, vem. Que não sai. Isso mesmo. Mas sabe que quais foram os produtos que eu comprei? Quais? Lar, meu amigo. Aí sim, meu amigo. Aí sim. Eu comprei aquela linha Assa Fácil da Lar. Comprei também aquela linha com molhos especiais. Molho de mostarda. Sacanagem. Cara, fiz um franguinho no molho de mostarda. Maravilhoso. Porque você sabe que se é Lar, pode confiar. Não tem erro. Produtos Lar. Nos melhores supermercados, nas melhores mercearias. E tá com uma promoção muito boa, Lar, que você aí, dando feedback lá no site da Lar, você pode ganhar uma luva térmica. São mais de 1.000 Caramba. Luvas pra você, Kleber, que você é cozinheiro e tal, né? Tá aí, tirar os negócios do forno, ou quando você coloca uma panela pra vai queimar o dedo, né? Não. Vai, acesse o site da Lar, saiba como participar e ganhar aí a sua luva térmica. Você que tem uma mercearia... Você não queima mais. Né? O Janequine usa luva térmica. Tá queimando. Você de Francisco Beltrão da região, querem produtos Lar na sua mercearia, no seu supermercado? Liga aí pro Adriano, 991-15-2264. Ele vai correndo te atender, porque se é Lar, pode confiar. Dito isso, final de semana começou, sexta-feira está aí, nós vamos... Domingão, a gente tá de volta aí, ó. Aí segunda-feira estamos de volta. É. Daí tá assim. E eu volto daqui a pouquinho às 16. Até mais, gurizada. Tchau. Tchau. Olha.